Motor de Salvador, muito bom dia, com o número 65, da El Seda, passando aqui no centro. Patrão de Salvador, muito bom dia, 3521, perto da Arbor. Saída Arbor, 3521. Obrigado, Matheus. Vador, bom dia, Gol Honor 630. Controle Salvador, Gol na 630, precisando 2010. Tá completamente visando a pessoa. Pode apurar direto do Aracaju? Vazamos depois do Aracaju, Gol 630, obrigado. Foi Salvador, 208, pode responder. Foi Salvador, bom dia, é o Azul 44. Fiz a sessão 340, Carol. 08, boa. 62, vou no monte. Muito boa tarde, rumba 37. Controle Salvador, muito bom dia, voo 648 na Aracaju.